Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. A Picada do Rio 2. O lote número 2 da Picada do Rio fora dado a Guilherme Holtz, que teve em sua família sua esposa e dois filhos falecidos nos primeiros dias da instalação na colônia. Um horror indescritível havia se instalado sobre este pobre homem. Muito abalado, pretendia retornar à pátria na Europa e culpava-se sem parar por ter insistido tanto em emigrar para o Brasil. Poucos anos depois, faleceu. João Bart e sua esposa Catarina Bart, naturais do Grão-Ducado do Hessen, são os dois primeiros católicos na nova colônia. Foram instalados na Picada do Rio, lote número 3, em janeiro de 1858. Júlio Neuer foi instalado no lote colonial número 4 da Picada do Rio. Encontramos na mesma picada Cristiano Loising, lote número 5, Daniel Fis, lote número 6, Ernesto Lasch, lote número 9, Frederico Weise, natural da Saxônia, no lote número 10, além do Brummer Hermann Mack, no lote colonial número 12, Augusto Wilke da Pomerânia, no lote colonial número 14 e, finalmente, Ernesto Dreyfus, no lote colonial número 15. Todos foram instalados no mesmo dia, em 8 de janeiro de 1858. Cada lote colonial possuía 72,6 hectares. Entretanto, neste primeiro momento, esta terra não era considerada como muito propícia para o cultivo das plantas mais populares entre os alemães, como, por exemplo, as batatas. Alguns colonos, como Cristiano Loising e Augusto Wilke, construíram seus galpões de moradia bem na margem do rio, demonstrando que ainda não desconheciam a geografia da região. Em novembro de 1860, ocorreu uma grande enchente e, por muita sorte, estas famílias e de outros colonos conseguiram a muito custo se salvarem. Passou a ser uma prática usual e comum construírem as casas na primeira elevação à beira do rio Jacuí e, inclusive, tiveram que modificar o trajeto da picada e passá-la entre as elevações, pois as enchentes muito comuns inundavam toda a área e interrompiam todo o tráfego de carroças.